Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SPSR, depois de 15 dias de pausa, estamos de volta para mais música hipnótica, alguns títulos novos na sessão de hoje, mas abrimos com Atomos, na altura uma banda sonora para uma peça de dança do coreógrafo Wayne McGregor. Falamos, claro, da música dos A Winged Victory for the Sullen, dupla constituída por Adam Wiltse e Dustin Hoyle Aaron. Atomos foi gravado no verão de 2013 em estúdios berlinenses, também em Reykjavik e Bruxelas, de Atomos 6. A Winged Victory for the Sullen, no início do Entranse de hoje. Boa noite, bem-vindos. Depois de abrirmos com Atomos 6 para os A Winged Victory for a Sun, seguimos com um título novo, chama-se Leaf, pertence a Hot Nosdam, um ex-Cloud Hat, criador também da editora Anticom. Chama-se David Madsen, de Leaf Música Ambiente e é experimental. Ouvimos os dois tomos para o título Cal. Seguimos depois com a música neoclássica, sempre delicada e virtuosa, de Nils Fram, da compilação Explorers Club. Ouvimos Korn e seguimos com Tim Hacker, o canadiano que em 2011, pela Cranky Records, lançou o EP Dropped Pianos, sucedeu ao belíssimo Rave Death 1972, de lá Sketch One. Thank you. Dois nomes icónicos da música instrumental, experimental, ambiente e neoclássica. Primeiro Tim Hacker, depois Julia Kent. Recordámos de Character, o quarto disco para a violoncelista canadiana. O tema Transportation, para seguirmos com Nuances. Vem de Londres mais um título novo por aqui, Punctuations of Joy and Despair. The note I wrote as she reads. Thank you. Lá em cima, Nuances, depois Rafael Anthony Rissari, um dos nossos preferidos, de Hopes and Past Desires, Watching As She Reels. Rafael Anthony Rissari com Benoit Pilar faz também o projeto Orcas, para seguirmos com mais um título novo. Este, distinto de tudo o que vamos passando nesta sessão, pertence a Philip Rumush, edição Dano Valley Records, a Forward Facing Review. Vamos ouvir Part 2. Thank you. Altura de fecharmos a sessão de hoje do Em Transe. Para trás fica Digressions, um título do londrino Greg Haines, lá dentro 183 Times. Dizer-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas da Ana Freitas Reis e a fotografia do Alípio Padilha. Despedimos até de hoje, 8 dias. Boa noite. Até lá.